Cheiro 37, página 206, capítulo 21. Já são dois pedidos para a morte do Pita em menos de uma hora. Não sejas ridículo, replica a Jackson. Acabei de assassinar um membro do nosso pelotão, berra o Pita. Empurraste-o de cima de ti. Não podias ter adivinhado que ele ativaria a rede naquele preciso local. Justifica o Finnick, tentando acalmá-lo. E isso que importa? Ele morreu, não morreu? As lágrimas começam a escorrer pelo rosto do Pita. Eu não sabia. Nunca me vi assim. A Katniss tem razão. Sou um monstro. Sou um mute. O Snow transformou-me na sua arma. A culpa não é tua, Pita. Assegura o Finnick. Não podem levar-me convosco. Posso matar outra pessoa. É só uma questão de tempo. O Pita olha em volta para os nossos rostos confusos. Talvez achem que seja mais humano largar-me num sítio qualquer, deixar-me tentar a sorte. Mas isso seria a mesma coisa que entregar-me ao Capitólio. Julgam que me estariam a fazer um favor entregando-me ao Snow? O Pita, de novo no poder do Snow, torturado e atormentado, até que mais nenhum vestígio da sua velha personalidade volta a emergir. Por alguma razão, a última estrofe de A Árvore da Forca começa a passar-me pela cabeça. Aquela em que o homem quer que a amante morra em vez de enfrentar o mal que a aguarda no mundo. Vem. Vem ter comigo à árvore com um colar de corda para usar ao meu lado. Aqui estranhas coisas acontecem. Mas não seria mais estranho se nos encontrássemos à meia-noite junto à Árvore da Forca? Eu mato-te antes que isso aconteça, garanto o Gale, prometo. O Pita hesita, como se estivesse a avaliar a solidez da oferta, e depois abana a cabeça. Não serve. E se não estiveres presente para o fazer? Quero um daqueles comprimidos de veneno, como vocês têm. Camarinha da noite. Há um comprimido no acampamento, na sua ranhura especial, na manga do meu fato, do mimogaio. Mas tenho outro no bolso do meu uniforme. É interessante constatar que eles não tenham fornecido um ao Pita. Talvez a Coin achasse que ele pudesse tomá-lo antes de ter tido a oportunidade de me matar. Não sei se o Pita quer dizer que se suicidaria agora para nos poupar a ter de o assassinar. Ou apenas se o Capitólio voltasse a capturá-lo. No estado em que ele se encontra, acredito que seria mais cedo do que mais tarde. Isso facilitar-nos-ia, obviamente, a vida, não ter de lhe dar um tiro, e resolveria o problema de termos de lidar com os seus ataques homicidas. Não sei se é dos casulos, ou do medo, ou de ver o Boggs morrer, mas sinto novamente a arena à minha volta. Na verdade, parece que nunca a deixei. Mais uma vez, estou a lutar não só pela minha própria sobrevivência, mas também pela do Pita. Como seria satisfatório e divertido para o Snow ver-me matar o Pita? Ficar com a morte do Pita na consciência para o que resta da minha vida? O que está aqui em causa não és tu, afirmo. Estamos numa missão e tu és necessário. Olho para o resto do grupo. Acham que podemos encontrar alguma comida neste lugar? Além do kit de primeiros socorros e das câmaras, não trazemos nada senão os nossos uniformes e as nossas armas. Metade do pelotão fica a vigiar o Pita, ou atenta à emissão do Snow, enquanto os outros procuram alguma coisa para comer. O Messala revela-se bastante útil, porque morava num apartamento quase igual, e conhece os sítios onde seria mais provável que as pessoas guardassem comida, como um espaço de armazenagem escondido por um painel espelhado no quarto de dormir ou por baixo da grelha de ventilação no corredor. Assim, apesar de os armários da cozinha estarem vazios, encontramos mais de 30 produtos enlatados e várias embalagens de bolachas. O armazenamento escandaliza os soldados criados no 13. Isto não é ilegal? Pergunta a Lego 1. Pelo contrário, no Capitólio serias considerado estúpido se não o fizesses, responde o Messala. Mesmo antes do quarteirão, as pessoas já tinham começado a armazenar produtos em falta, enquanto outros ficavam sem nada, conclui Alegum. Claro, confirmou-me Sala. É assim que as coisas funcionam aqui. Felizmente, senão não teríamos jantar, interrompe o Gale. Cada um tira uma lata. Alguns do grupo parecem hesitar. Mas o método serve perfeitamente. Não estou com disposição para dividir tudo em 11 partes iguais, levando em conta a idade, o peso e o esforço físico de cada um. Estou a remexer na pilha, quase a decidir-me por um guisado de bacalhau, quando o Pita me entrega uma lata. Toma. Aceito-a não sabendo o que esperar. A etiqueta diz guisado de borrego. Tenho de franzir os lábios quando me lembro da chuva a gotejar pelas pedras, das minhas tentativas desajeitadas de namoriscar e do aroma do meu prato preferido do Capitólio ao ar gelado. Então, alguma parte de tudo isso deve estar ainda na cabeça dele. Como ficámos contentes, como estávamos esfomeados, como éramos próximos quando aquele cesto de piquenique apareceu junto à nossa gruta. Obrigada. Abro a tampa. Até traz ameixas secas. Dobro a tampa e uso-a como colher, metendo um bocado na boca. Agora este lugar também tem o sabor da arena. Estamos a passar uma caixa de finas bolachas com recheio de creme pelo grupo, quando começa novamente o ruído estridente. O selo de Panem ilumina o ecrã até o hino terminar. Depois eles começam a mostrar imagens dos mortos, como faziam com os tributos na arena. Começam com os quatro rostos da nossa equipa de filmagens, a que se seguem os do Boggs, do Gale, do Finnick, do Pita e o meu. Excetuando o Boggs, não se incomodam com os soldados do 13, ou porque não fazem ideia de quem eles são, ou porque sabem que eles nada significarão para a maioria dos telespectadores. Depois aparece o próprio presidente, sentado à sua secretária, com uma bandeira atrás e uma rosa fresca e branca cintilando na lapela do casaco. Penso que ele deve ter feito mais alguma plástica recentemente, porque tem os lábios mais cheios do que o costume. E a sua equipa de preparação devia realmente ter mais cuidado para não exagerar com o blush. Senão, felicita os soldados da paz por um trabalho magistral. Honra-os por livrarem o país da ameaça chamada Mimugaio. Com a minha morte, ele prevê uma reviravolta na guerra, porque os rebeldes, desmoralizados, já não têm ninguém para seguir. E quem era eu, na verdade? Uma pobre rapariga instável, com algum talento para o arco e flechas. Não uma grande pensadora, nem o cérebro da rebelião. Apenas um rosto colhido da ralé, porque atraíra a atenção do país com as suas farsadas nos jogos. Mas necessária, muito necessária, porque, de facto, rebeldes não têm um verdadeiro líder. Algures no Distrito 13, o Beatty carrega num botão, porque agora não é o presidente Snow, mas a presidente Coyne, que está a olhar para nós. Ela apresenta-se ao povo de Panem, identifica-se como a líder da rebelião e depois faz o meu elogio. Louva a rapariga que sobreviveu ao jazigo e aos jogos da fome e que depois transformou um país de escravos num exército de combatentes pela liberdade. Morta ou viva, a Katniss Everdeen continuará a ser o rosto desta rebelião. Se alguma vez vacilarem no vosso propósito, pensem no Mimugaio e encontrarão a força de que precisam para livrar Panem dos seus opressores. Não sabia que era tão importante para ela, comento, suscitando um riso do Gale e olhares curiosos dos outros. Depois surge uma fotografia muito retocada da minha pessoa, bela e feroz, e com um leque de chamas reluzindo por trás, sem palavras, sem slogans. A minha imagem é tudo o que precisam agora. O Pity devolve a emissão a um Snow muito controlado. Tenho a impressão de que o presidente julgava que o canal de emergência fosse inviolável e alguém acabará por morrer esta noite por essa falha. Amanhã de manhã, quando tirarmos o corpo de Catherine Severdine das cinzas, veremos exatamente quem é o Mimo Gaio. Uma rapariga morta, incapaz de salvar quem quer que seja, nem mesmo a si própria. Selo, hino, escuridão. Só que não a vais encontrar, diz o Finnick para o ecrã vazio, exprimindo o que provavelmente estamos todos a pensar. O período de graça será breve. Depois de escavarem aquelas cinzas e não encontrarem 11 cadáveres, saberão que escapamos. Pelo menos teremos algum avanço em relação a eles, concluo. De repente sinto-me exausta. Só me apetece deitar num dos sumptuosos sofás verdes e dormir, enroscar-me num edredão de pele de coelho e penas de ganso. Em vez disso, tiro o óleo para fora e insisto para que a Jackson me ensine os comandos mais básicos, que consistem, na verdade, em introduzir as coordenadas do cruzamento mais próximo na grelha, para, pelo menos, poder começar a pôr a coisa a funcionar sozinha. Quando o óleo projeta no ar aquilo que nos rodeia, sinto-me ainda mais desanimada. Devemos estar a aproximar-nos de alvos cruciais, porque o número de casulos aumentou visivelmente. Como podemos avançar neste ramalhete de luzes cintilantes sem sermos detectados? Não podemos. E se não podemos, estamos presos como pássaros numa rede. Decido que é melhor não adotar uma atitude de superioridade enquanto estiver com estas pessoas. Sobretudo quando os meus olhos não param de olhar para aquele sofá verde. Então, pergunto, alguma ideia? Por que não começamos por excluir possibilidades? Sugere o Finnick. A rua não é uma possibilidade. Os telhados são tão maus como a rua, afirma alegre um. Talvez ainda possamos recuar, voltar por onde viemos, aventa o Holmes. Mas isso significaria uma missão abortada. Sinto uma pontada de culpa por ter inventado a dita missão. Nunca foi minha intenção avançar com toda a gente. Vocês só tiveram o azar de estar comigo. Bem, isso é discutível. Estamos contigo agora, afirma a Jackson. Portanto, não podemos ficar aqui parados. Não podemos subir. Não podemos deslocar-nos para o lado. Só nos resta uma alternativa. Descer, conclui o Gale. Descer para o subsolo. O que eu odeio. Como as minas e os túneis e o 13. Debaixo da terra, onde tenho pavor de morrer. O que é uma estupidez, porque mesmo que morra à superfície, a primeira coisa que farão é enterrar-me debaixo da terra.